sozinho vaguei pelo mundo. Faltava-me a direção. Sucumbido e sem alento, era sem afeição. Procurei ser feliz e não achei. Mas um dia encontrei com Jesus, que ofegante carregava a cruz. Em seus passos feliz caminhei. Hoje sou feliz com Jesus ao meu lado. Caminhando vou dizendo: meu Senhor, muito obrigado. Sem Deus, sem paz e sem luz. O caminho eu não sabia neste mundo de horror. Mas em Cristo Jesus, o Senhor, caminhando vou dizendo: meu Senhor, muito obrigado. Hoje sou feliz com Jesus ao meu lado. Caminhando vou dizendo: meu Senhor, muito obrigado. Caminhando, vou dizendo: meu Senhor.